Panorama Agrícola para 24 de outubro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você produtor rural, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 24 de outubro, lua minguante. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: a expectativa adiada faz adoecer o coração. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta segunda-feira. Invista na captação da água da chuva. Inclusão digital começa a beneficiar comunidades rurais. EPAGRE Ciran realiza seminários sobre pesquisas e serviços ambientais. Mercado Agrícola, desenvolvimento da safra do trigo aqui em Santa Catarina. E no espaço da mulher, como afugentar os mosquitos. Telefone 48-3239-5647, participe do programa ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Água é vida, invista na captação da água da chuva. Cisternas e irrigação vão fazer muito bem para a sua propriedade rural. É hora das notícias. A EPAGRE Ciran promove esta semana seminário para identificação de demandas na quarta e na quinta-feira no auditório da empresa em Florianópolis. É o Seminário Estadual do Setor Público Catarinense para prospecção e identificação de demandas em pesquisas e serviços ambientais. As discussões decorrentes deste seminário vão servir de base para a construção do planejamento estratégico da EPAGRE Ciran para os próximos anos. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Você tem problema com mosquito aí na sua região? Bem, você pode resolvê-lo de forma simples, aproveitando as propriedades da citronela, uma planta aromática, uma gramínea perene, originária da Ásia e que se tornou comum aqui em Santa Catarina. As folhas da citronela fornecem um óleo essencial que pode ser usado para fabricar repelentes, além de cremes e perfumes. A citronela repele mosquitos, borrachudos, traças e formigas. O óleo essencial tem efeito repelente até sobre o mosquito transmissor da dengue. Alguns pesquisadores afirmam que o óleo da citronela afasta também besouros, baratas e fungos. Para fazer em casa, não é preciso gastar dinheiro para aproveitar esses benefícios dessa planta. Para afastar mosquitos em ambientes fechados, colha duas ou três folhas de citronela, corte em pequenos pedaços com uma tesoura e coloque em pequenos pratos. Aí você distribui esses pratos pela casa para espalhar a essência da citronela. Você pode também manter uma muda de citronela em um vaso dentro da sua casa e, sempre que quiser, corte um pedaço de uma das folhas para que a essência se espalhe mais. Para evitar picadas de mosquitos, amasse e esfregue uma folha de citronela nos braços e nas pernas. Ferva algumas folhas e faça uma espécie de chá para usar na limpeza de pisos. São orientações da Revista Agropecuária Catarinense, editada pela EPAGRE. Onde encontrar? Parente do capim-limão, a citronela cresce espontaneamente em clareiras, à beira de rios e em locais úmidos. em Santa Catarina, é encontrada em várias propriedades rurais e pode ser cultivada no litoral, no Vale do Itajaí e no extremo oeste. A citronela tolera os solos muito argilosos e mal drenados, não encharcados, mas não resiste às geadas. A espécie raramente floresce no estado e, mesmo assim, as sementes não são férteis, por isso a multiplicação deve ser feita a partir da divisão de touceiras. Para conseguir mudas, informe-se com vizinhos ou converse com um técnico da Epagri. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Um estímulo para o jovem permanecer no campo. É assim que o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, avalia a internet banda larga e a telefonia rural nas propriedades, nas comunidades rurais. Neste mês de outubro, a Secretaria da Agricultura e da Pesca lançou o programa de inclusão digital. O primeiro município a ser beneficiado é o de Chapecó. Outros 19 municípios no Oeste, Extremo Oeste e Meio Oeste também vão receber a telefonia móvel e a internet banda larga no campo, incluindo Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina. Quem fala sobre o assunto é o secretário João Rodrigues. É uma forma também de combater o êxodo rural. Um jovem hoje que mora da agricultura, que não tem um telefone fixo em casa, que não tem um computador, uma internet para fazer o seu trabalho de escola, ou até mesmo cuidar da administração da propriedade, ele não tem nenhum estímulo para poder permanecer no campo. E nós acreditamos que com esse equipamento, além dos outros programas que estamos desenvolvendo, estamos aí promovendo a verdadeira inclusão do produtor rural e combatendo o êxodo rural propriamente dito. Então são vários instrumentos que estamos usando para apoiar a agricultura familiar de Santa Catarina. Falou aqui no Panorama Agrícola o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, sobre o programa de inclusão digital. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje são sobre o desenvolvimento da safra do trigo 2011-2012 aqui em Santa Catarina. Informações da economista Márcia Cunha Varasquim, da Epagri Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri. A área do trigo para esta safra ela será menor, também a produtividade deve cair. E a produção deve chegar a 211 mil toneladas, ou seja, cerca de 30 mil toneladas a menos. A principal razão para a queda na área plantada do trigo tem relação com os baixos preços recebidos pelos produtores, que sequer cobrem os custos de produção. Aliado a este problema, existe a dificuldade de comercialização, porque a maior parte do cereal, do trigo, acaba tendo de ser vendida nos leilões do governo federal. Atualmente, as lavouras encontram-se 70% em floração. Algumas áreas plantadas mais cedo já estão em maturação. No oeste do estado, a colheita do trigo está se iniciando, embora timidamente, devendo se intensificar a partir desta semana. O desenvolvimento das lavouras é bom, apesar das chuvas de agosto e setembro, que acabaram ocasionando diversas aplicações de defensivos, o que elevou consideravelmente o custo de produção, que já é alto. A expectativa dos produtores agora é de que possa haver uma melhora nos preços. Em Santa Catarina, atualmente, o preço do cereal varia de R$ 24,00 em Chapecó a R$ 26,00 em Canoinhas e Joaçaba. Estamos falando de saca de 60 quilos. No último mês e no último ano, a variação foi pequena, de R$ 1,00 no máximo para cima ou para baixo. Com a Rússia voltando ao mercado, surge mais um fornecedor importante do trigo. E, além disso, a oscilação da moeda norte-americana, do dólar, nos últimos dias, tem deixado os compradores cautelosos em relação a compras futuras e com relação a novos negócios. Vale lembrar que para a próxima safra, julho de 2012, há novos parâmetros para a classificação do trigo, mais exigentes. O trigo será classificado em três tipos, conforme o peso do hectolitro, pH, com limites máximos de tolerância de defeitos, e também será classificado em cinco classes: trigo melhorador, P, pão, uso doméstico, básico e outros usos. Assim, mais do que nunca, fico alerta para o produtor, para que ele possa avaliar se vale mesmo a pena continuar com a atividade, pois terá de fazer essas adaptações. Informações da safra do trigo, da Epagri Cepa, da economista Márcia Cunha Varasquim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.